Então, questões interessantes aí lançadas pelo pessoal. Se eu mudar de ideia, eu mudarei minha vida, as minhas escolhas. Se eu mudar minhas escolhas, minha vida irá mudar. Porque eu não consigo mudar os meus vícios. Porque eu não quero perder as coisas às quais estou quimicamente ligado, as pessoas, os lugares, eventos com os quais tenho ligação química. Porque eu com eles, eu tenho a emoção química da alegria. Daí vem o drama humano.